Bom, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição 256. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Estou aqui também com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Estou aqui com a Jojo. Boa noite, pessoal. Também com o Wesley. Boa noite, pessoal. E com o nosso convidado, Luke Lucas. Sou eu. E a gente hoje vai ter um tema tanto quanto diferente, né? Foi votado aí internamente, acabou. Era para ser um tema zoeira, acabou virando um tema que gostaram da zoeira, e aí no final, na votação, ele ganhou. Então, vai ser esse tema aí que a gente vai fazer hoje. Vocês vão entender o que é esse adedonha do título aí, para quem tá vendo pelo YouTube, né? Para quem tá vendo por. Bem, por onde ver, provavelmente já deve ter visto o título. Vocês vão entender na medida que eu for explicar mais para frente. Mas primeiro, antes da gente falar especificamente sobre o nosso tema, vamos para a leitura de comentários da edição anterior, né? Como a gente sempre faz. Edição anterior que a gente falou sobre as primeiras impressões da temporada de verão, né? Então, vamos lá. Rafael, eu não me tem comentário no YouTube? Eu não vi. Eu vi só Primeiro no. comentário tem no YouTube dois comentários. Ah, eu não vi no YouTube. Olha Pera aí, aí. só um minuto. Eu só tinha visto no Anime Coach. Da escritora, né? Eu sei Aí que no tem no Anime Anime Coach e Coach, no a Netoiz. Rafaela. Galera, começa agora mais uma Ah. edição. Opa, saiu um voz áudio aqui. Mas vamos lá, rapidinho. Então, o Valdem Antônio, ele comentou que nos 47 minutos o conceito de anime parece ser bem legal. Então, qual foi o anime? Deixa eu clicar aqui rapidinho só pra saber qual Mas foi o anime. sabe. Ah! Foi o Isekai Mokushiroku Minogar, que foi o É anime que o o Luke anime trouxe. do Luke. E ele também comentou É, que que em forçaram o Luke. 35 minutos, uma coisa que não foi comentada, pelo menos na primeira temporada, Dandadan Duas dublagens. tem duas dublagens diferentes, uma na Netflix e outra na Crunchyroll. Assisti a primeira temporada da Netflix, mas quando vi que o Guilherme Briggs fez a ponta na versão do Crunchyroll, eu voltei a assistir tudo de novo, só para ver como ficou. Então, Né? eu acho que as duas dublagens são boas, eu vejo da Netflix, né? E é isso. Obrigado, Valdeir. Então. Oi? Vai comentar alguma coisa, Wesley? Ah, não, não, não foi nada, não. Então vamos agora para os comentários lá no. Onde é que começa? Anime Coach? Porque são coisas diferentes. Anime Tem. Coach, começa no Anime Coach, Então começa no vamos lá, Anime no Coach. Anime Coach, Rafael, por favor. Vai ser longo o comentário, você já viu, ela já avisou no começo. Ah, não é normal. Como os comentários será extenso e para não forçar demais, aqui vou trazer os animes inéditos enquanto no Netoin ficará as continuações e remakes e reboots. Saudações para mais um início de temporada de animes ao Kyodai Podcast. E nossa, se as temporadas anteriores, inverno e primavera, foram suaves de tudo, a de verão fui de braçada. É muito anime, não tô brincando. Vou tentar ser sucinta, repito, vou tentar controlar nestas bandas. Aqui vamos aos animes inéditos e seguirei dos mais regulares para os mais promissores, sendo que um deles já foi finalizado, por sinal. Começando com um dos isekais citados nesse podcast, The Water Magician, que tá sendo simpático, e Minogra? Será que é Minogra que chama? Minogra? Não, não importa, que tá legalzinho. O primeiro é mais interessante quanto o outro da Progresso. Subindo nível, no meio do caminho, temos o anime das irmãs Mikado, que está muito bem e bom ver mais uma obra da Shonen Sunday ganhando espaço. Ameno Kimito, o anime do Pet Tanuki, está uma graça e visualmente muito bonito para um Atama mais cotidiano. Ambos são animes muito bons, cada um seguindo sua proposta e estilo, mais uma comédia romântica e o outro um slice of life. Indo aos destaques da vez, sendo um deles facilmente nos meus melhores animes de 2025 com folga, Hikaruga Shin Danatsu tem uma vibe sobrenatural com altas doses de insinuações BL, porque ele é um BL, né? Só que Sim. cortaram essa parte, hein? Sim, Só assim, para só para deixar claro, curiosidade. ele é um BL super leve, tá? Ele não. Assim, mas é um BL. Né? Porque assim, não acontece nada no, até os volumes atuais, pelo menos. Sim, Acontece eles sim, estarem sim, sim. juntos lá, É claro que um gosta do outro e tal, mas é só pra deixar claro, né? Não acontece muito mais, porque pelo que eu vi, o que cortaram foi mais realmente em uma ou outra na dublagem, Declaração, né? ou na troca, mas não foi tipo nada que dissesse, ah, isso deixa de ser um BL por causa disso. Mas assim, eu não Só vi o para anime, eu curiosidade. ainda não vi o anime, eu gosto do mangá, mas ainda não assisti o anime. Certo. Só para curiosidade, a one shot deste tinha sim Yaoi declarado. Não é um one shot, ele tem uma série, o Não, Eduardo até compra. eu acho que tem um one shot que tinha o Yaoi declarado que ela tá falando. É porque a série Sim, não mas tem. tipo, tem uma série também, né? Não, não Tem, é só ele é one baseado shot. na série. Para a tristeza dos que curtem. Da dupla de protagonistas, então está explicada a relação deles. Ser e não ser isso ao mesmo tempo na obra. E o maior destaque vai para Topoki no Genzai, como posso Copinho. dizer, foi Takopi, desculpa, gente. Takopi no Genzai. Como eu posso dizer, foi uma experiência única mostrando o lado mais cruel da natureza humana. Quero As ver ainda. sequelas físicas e psicológicas que machucam na alma e principalmente da esperança de algo bom no meio de algo. Meio de tantos fatos ruins na vida. Não é um anime para todo mundo pelo seu conteúdo, realmente não parece mesmo. Mas vale conferir e refletir sobre a vida. E não veria de novo. Mesmo assim, vale a reflexão por trás. Só pra avisar, porque ela Não não deixou veria. claro que ela falou que terminou, porque só são 6 episódios, então de fato já acabou. Ah, sim. Só um instante, Rafael. Tem uma pergunta do Valdir Antônio aqui, que é sobre o comentário do escritor aí. E Certo. conta que vocês falaram do anime BL, né? Vamos lá. Não, são duas perguntas. A primeira, verão em que Ricardo morreu entra como anime de verão? Sai no verão. Sai no verão, inclusive. Verão Saindo no verão. japonês. Segunda pergunta. A segunda pergunta. O anime conta como BL quando um dos boys é um monstro? Então, Ué, conta? tecnicamente, a gente nem sabe se o Ricardo de fato gostava do garoto desse jeito. A gente sabe que o monstro gosta do garoto desse jeito. Então, sim, 100% conta. Então tá bom. Eram essas as perguntas do Valdeir Antônio. Eu Eu acho que acho que a dúvida Naruto é inclusive. BL justamente BL porque o é Naruto é um boys monstro. love. E se um é um monstro, não é boy, entendeu? Acho que foi nesse sentido que ele quis dizer. Não, eu sei. Eu Realmente, só quis fazer isso entendeu? para fomentar a discussão, porque é uma discussão que tem entre o grupo, que é se o Ricardo gostava do protagonista ou não, né? Porque a gente sabe Entendi. que a criatura gosta do protagonista e o protagonista Sim, gostava do Ricardo, né? sim, Mas a gente não sim, sim. sabe se o Ricardo gostava do protagonista, porque em vários momentos a gente não sabe, né? Ele tinha interesse em outra garota, tinha uma garota que ele gostava bastante e tal, ele tinha interesse real, então a gente não sabe, a gente só conhece o Ricardo por flashbacks. Faz sentido. Isso não é um spoiler, apesar de ter spoiler, porque isso tá literalmente na premissa do anime. O nome do anime é O Verão que o Ricardo Morreu, né? Acho que dizer que o Ricardo morreu Então. é meio É tá importante essa implícito. parte. Tá implícito. Então. E sobre o Takopi, é bom avisar quem for acompanhar primeiro que É tem verdade. suicídio e tem abuso infantil. Então, se antes de ver, fica sabendo que é pesado mesmo, assim, Pesado. a história. Eu Quem quero não tá ver ainda. preparado nem assiste. É um mangá e não quero ver anime, não. Tá de boa. Ainda quero ver o anime. Eu nunca leio o mangá. Não quero nenhum dos dois, só Porque de ler certamente o anime o mangá essa. é ainda mais pesado. Tem no Quero Crunchyroll, tá, não. pessoal? Pra quem Não quiser ver. quero me envolver nessa porra. Terminou o comentário dela? Sim. Sim? Ah, então vamos lá pro Netuin, então. Segunda parte do comentário da escritora. Vamos lá. Dando seguimento ao meu comentário do Anime Coach, vamos aqui nós. Aqui vamos nós para as continuações e remakes reboots que estou acompanhando. Indo aos remakes reboots, um anime que já tinha visto e que pensava podia ter uma nova visão, certo? O que aconteceu mesmo? Na década de 90, das páginas da Shonen Jump, temos Jigoku Sensei Nube Eu ainda quero ver. 2025, que Também tá na traz minha lista. temática do professor exorcista, sua turma de escola que é responsável, tratando de casos sobrenaturais. Simples. Dos anos 90 em nossos tempos e temática batida hoje. Mas tem seu charme. Vale conferir o anime antigo, é bem bacana. Nas continuações, que são parte de uma temporada inteira, temos a parte 2 de 3 da última temporada de Dr. Stone. e a parte 2 da primeira temporada de Sakamoto Days. De um lado, uma despedida e um dos raros animes vindo da Jump, e curti desde o começo. Suzuki, vamos ver se vai dar sina de obras recentes de lá que não passei da primeira temporada. Sim, falo de vocês, Kimetsu e Jujutsu. Se Sakamoto vai mudar minha opinião sobre, aí fica para os próximos episódios. Agora, para as continuações ditas, temos a segunda temporada de Yofukashi no Uta, junta com Yaiba, Imas Mikadono e Conan no mesmo pacote. Galera que curte Sunday está mais que feliz. A quarta temporada de... A quarta temporada de Osumatsu-san, que decidiu partir para um arco de verão tipicamente do estilo que a série propõe ser. Quem sabe, sabe. Também sua quarta temporada, Tate no Yusha no Nariagari para fechar a cota. No total, juntando novos, continuações e remakes e reboots, estou com os 12 animes, 14 se contar o One Chile e Aiba. Pois é, bem, é isso aí. Se cuidem e até mais. Só vou fazer uma correção aqui, escritora. Seria 15 animes pra você no total, contando com o precuri da temporada que você tá assistindo. Então dá 15 animes no total. Eu queria dizer que essa temporada tem tanta coisa interessante pra começar a ver, que metade dos animes que eu queria ver eu ainda nem comecei. É meio triste, né? Mas tudo bem. É, o Valdir Antônio colocou aqui: rapaz, um celular vibrou aí, doeu meu ouvido. Foi o meu, desculpa, desliguei aqui. Foi uma vibração mesmo. Pior que eu não ouvi nada. Tem alguns que eu não vi porque, infelizmente, não tá em stream, né? Aí outro comentário do Valdir. É, tipo dizer que Jesus morreu no final do livro. Mas isso é sobre o que ele tava falando antes. Mas... Uhum, não, isso. Mas... eu entendi o que você quis dizer. É isso. Esses foram os comentários da escritora, devidamente particionados. Ok. Então, obrigado aí, Valdir. Obrigado, escritora. E fica também a recomendação, também é o pedido. Quem tiver interesse aí, quiser conversar conosco também, através dos comentários, não fiquem acanhados. Podem comentar, que seu comentário será lido no próximo episódio. Enfim, vamos à dinâmica de hoje, né? Então, ai, ai. O tema de hoje é o tema de Adedonha, né? Que é um tema diferente, né? Que foi votado aí pela gente, né? Eu sugeri de brincadeira, mas acabou ganhando. Mas, enfim, a ideia vai ser mais ou menos com o jogo de Adedonha. Como não tem como a gente jogar aqui, ligar a câmera de todo mundo, aí fazer o clássico... a dedonha com as mãos e tal. Eu vou usar uma roleta para sortear a letra. E aí a ideia vai ser, né? A letra que for sorteada, vou sortear uma pessoa do cast. E aí a pessoa que for sorteada tem que escolher na sua lista de animes um anime, né? Que começa com aquela letra e falar sobre este anime. Como a gente começa geralmente com a Rafa, então a gente vai começar com a Rafa. E aí eu vou sortear. Até para ficar mais rápido, vocês já estão até vendo minha tela aí. Duas letras. A primeira vai ser a letra da Rafa, que aí ela vai ter mais ou menos um minuto. Eu vou sortear a letra e a próxima pessoa, para outra pessoa já estar preparada, tá? E aí, quando a próxima pessoa for falar, eu já sorteio, que é para dar tempo, para não ter que ficar aquele tempo de... vamos esperar um tempinho para a pessoa escolher. Só a Rafa, infelizmente, vai ter que passar por isso, porque alguém tinha que passar por isso. E aí é o ônus de ser a primeira, porque tem que sair mais cedo para dormir. Pois é. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos sortear a letra da Rafa. Todo mundo vendo aí a roleta na tela? Sim, tô vendo. Uhum. Então, vamos lá. Sim. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, rodou! Oi! Caraca, Z! Boa! Tá bom, peraí, deixa eu ir lá no final da minha lista de animes, só um minuto. Enquanto a Rafa... vai achar a lista de animes, vamos aqui sortear uma pessoa. Vocês estão vendo aí as pessoas? Sim. Então vamos lá. A primeira pessoa que vai ser depois da Rafa vai ser... o Luke. O Luke! E o Luke vai ter que verificar um anime com a letra... clica aí pra ele também. Ah, isso aí é... Haru Kakanata. Qual será o anime do Luke? Naruto. Enfim, pessoal, esperamos um pouquinho aí, só pra Rafa. Não, Bleach não tem ele. Bleach não tem ele. Não, não é Luke, não. O tema não é animes que tem a música. Haru, não, é o anime tem que começar com ele. Tá? Melhores aberturas dos animes, tem jeito. Eu tava cantando música de Naruto ontem, por causa que eu tava revendo o karaokê, né? O anime que lá que eu tenho. Eu achava. A Rafaela depois... tava falando na Cauta Sábado que. Ô, Rafaela, você não ia deixar uma lista pronta, não? Eu não ia. Quem ia deixar a lista pronta é você. Tipo, eu disse que ia tentar fazer. Aqui, eu ia tentar fazer. Eu fiz, claro. Rafa, vamos lá. Eu estou aqui. Tempo. Enquanto isso, estamos com essa. Já escolheu o anime? Tempo! Não, eu já escolhi o anime. Eu só não sei se eu vou conseguir falar sobre ele. Então vamos lá, Rafa. Então, eu não lembro muito da história, mas tamo aí, né? Então você escolhe outro. Tem outros animes com Z? Você pode falar. Letra Z é foda, né? Eu só conheço dois animes com letra Z. Ah, deve ter alguns. Letra Z de cabeça. É foda de cabeça. Mesmo, assim. Não, é porque, assim, dois que eu tenho aqui são continuações, então eu acho que não vale muito a pena. Que é o Zuko Natsume Yojinchu, que é com Z, mas é Natsume Yojinchu. E tem o Sayonara Zutsu Bosensei, que é o Zuko, que é a versão 2, então também é continuação. Porra, eu lembrei de outro, mas tudo bem. É, então, aí eu tenho duas opções que são de fato animes com Z, uma, ou melhor, três opções, mas uma eu decidi não falar, que é Zero no Tsukaimon, não gosto. Não, esse aí eu nem lembrava. É justo. É, e eu tenho duas opções, eu tenho Zero no Tempest ou Zankyo no Terro. E os dois eu não, assim, Zankyo no Terro eu não queria falar, porque ele não é um anime muito bom. Eu dei nota alta, eu não tenho admito. Eu dei 8 pra Zankyo no Terro, mas o que não é. Ah, pra escolher tem que ficar falando dos outros animes, né? Não, a Rafa tá tentando pensar. Ela aí. Ela tá enrolando. Não, o anime que eu escolhi é Zetsu e Tempest, só que eu não me lembro da história. Eu lembro que ele é baseado na obra de Shakespeare. Ah, enrola aí, fala um negócio, finge que sabe e todo mundo que não conhece tem improvisa. Vê o resumo normal e depois fala a tua opinião. Abre uma sinopse aí. É, abre o mal aí, dá um jeito. Não, vou abrir o mal nesse exato momento, porque eu mesmo não lembro. Isso aí. Aí vai lembrando conforme vai lendo. Pessoal, vamos falar desse anime fantástico que a Rafa gostou muito, mas que ela lembra com detalhes desta obra, que é Zetsu no Tempest. Nossa, lembra. Nossa, tem poucos animes que eu usei na minha lista, mas se eu botar na lista de drop, vai ter alguns. Nossa, eu não gosto desse anime, não. Talvez eu não goste, não. Zetsu no Tempest. Eita, nossa, eu nem lembrava que era um anime de mistério, gente. Meu Deus. Sim. É um mistério. Aí, é um mistério de 4 episódios. Se o Vilas quisesse zoar nesse tema, eu teria zoado do tipo, vocês vão olhar a lista de vocês com a letra do alfabeto, porém, somente na lista de animes dropados. Nossa, ele poderia ter zoado. Mas aí é sacanagem, galera, porque a maior parte do pessoal aqui dropa no primeiro episódio, então ninguém vai lembrar do anime. Eu dropo muita coisa no primeiro episódio. Eu também. Ai, meu Deus. Bom, aqui no MDB tem basicamente três linhas aqui, né? É dois adolescentes, Mahiro e Yoshino, tentam descobrir mais sobre o misterioso assassinato da irmã do Mahiro e ao mesmo tempo salvar o mundo com a ajuda de um mágico que está encalhado numa ilha deserta. Parece bom. Soa legítima essa análise simplória. Soa legítima. Não tinha uma doença lá, umas pessoas virando cinza. Então, eu lembro lá, velho. Eu lembro não, velho. Zetsu e Tempest, peraí. É porque eu tenho que traduzir. Não tinha um negócio que as pessoas viram pedra? Sim. Então, tem. Vamos lá, vamos ler a do mal, né? Yoshino Takakigawa, um ordinário teenager. Vou traduzir ordinary para ordinário. É péssima tradução. Ordinário. Ordinário. Só problema. Nesse caso, a tradução do ordinário é tipo uma pessoa comum. Um jovem comum. Ai, meu Deus. É, está namorando secretamente a irmã mais nova do melhor amigo, Mahiro Fuwa. Ih, rapaz, vai dar problema. É, mas quando a Aika misteriosamente morre, o Mahiro desaparece. Ele tipo, promete encontrar... Estou fazendo tradução simultânea. Promete encontrar a pessoa responsável e fazer ela pagar pela morte da irmã dele. É, o Yoshino continua sua vida como se fosse a coisa mais normal do mundo, e não escuta nada sobre o Mahiro durante um mês inteiro. Até que ele é confrontado por uma garota estranha que está segurando uma arma. Sim. No seu melhor amigo. Sim, apontando na cara dele. Na cara dele. E ele consegue chegar, assim, no time perfeito pra salvá-lo. Foi, é isso que tá escrito. E o Yoshino learns, né? Yoshino aprende que o Mahiro, ele foi enlistado pra ajudar uma bruxa chamada Hakaze Kusturabi a achar o matador da Aika. Mas essa bruxa, ela foi banida pra uma ilha deserta. Meu Deus do céu, quanto mais eu leio, mais estranho fica. Mas é bem isso, né? Mas exatamente ela isso que acontece. O que eu dei essa nota? Continua. Continua. Por que eu dei essa nota mesmo? Não, e o pior de tudo, eu tenho esse mangá, são 10 volumes, a panilha não solta, eu tenho no meu armário. Por quê? A Rafa não só assistiu o anime, como ela leu o mangá e ainda assim não lembra. Exatamente. Acontece. Gente, minha memória é de peixe, eu não lembro de nada. Entendeu? Que bom que você não lembra. O irmão da Hakase, que é a bruxa, Simon, ele... A bruxa se chama doutora? Hakase. Não, sim, ela não se chama doutora. É Hakase Kusai. O que tá vendo aqui, cara? Pelo amor de Deus. Não é Nichijou, não é doutora Hakase. Não, não. Não? É que Hakase é doutor. Ah, nossa, que cientista, porra, eu tô cientista, no caso, né? Meu Deus, é verdade. Não. É... Selfishly... Esqueci a tradução. Meu Deus do céu, como é? Bom demais, quando a pessoa... Né, então? Nossa senhora, desastre. Eu acho que você lembra mais de Zekiro Terror do que disso. Não, eu não lembro de Zekiro Terror nada, absolutamente nada do que aconteceu. Você não lembra, absurdo. Eu não lembro. Eu lembro que tem dois moleque e lembro terrorista. Que eles queriam matar a humanidade. Eu acho que era isso que acontecia. Tem a faz. Eles queriam matar a humanidade. Eles queriam matar alguém. Eu não me lembro quem era que eles queriam matar. Eu dei nota 8 pra esse anime. Eu não lembro de nada desse anime. Sei o que aconteceu. Eu também não lembro se tivesse uma arma apontada na minha cabeça... Eu não saberia falar e morreria na hora. Assim. Exatamente. Eu queria falar que tem alguns vídeos que estão com Z, que eu também não lembro. É tão ruim que eu também não lembro, tá ligado? Eu gostava desse livro, mas realmente é bem esquecível. Não sei. Vamos pular isso. Eu acho muito ruim. Então. Obrigado por trazer Zetsu no Tempesto. Falar aqui alguns animes que eu não lembro de nada com Z. Zetsu, Madsu, Kigo, Amaze Twins. Não faço ideia do que ele era isso. Que isso, velho? Eu só fiquei dentro da boa, né? É Zumbi Lua, eu lembro qual é, mas eu só me lembro que os garotos trocavam o braço. Ah, Zumbi Lua é porque vira zumbi, né, no fim das contas. A menina morreu e virou zumbi. Me irrita demais, porque Zetman. Eu adoro o visual do mangá, e aí o anime não trouxe o visual do mangá. Zetman é um dos piores mangás que eu já li na minha vida. É um absurdo isso. E, então assim, se eu fosse escolher, eu escolheria o Zushu... Shanglan, que é um anime de basquete, que termina na metade, ou Zoom 100. Provavelmente seria um desses dois. Eu colocaria Zumbiland Saga, com as minhas meninas Idol Zumbis, que eu sou apaixonado por. Esse aí é elite, esse aí é elite. Bom demais, vai vir um filme aí. Estou animadíssimo pro filme. Tem o que ver ainda, Zumbiland Saga. Tem um... Mas enfim. Alguém tem outro anime com Z que gostaria de botar aí nota que lembra? Eu lembro, não. Mas não quero falar desse anime, não. Tô de boa. Fala! That's why! That's why! Eu sei que é! That's why, obviamente! Ah, tá. Zetsuai, pelo tem, obviamente, deixa ele não falar, né? Pelo amor de Deus, ele já falou demais. Um que eu poderia falar, se fosse comigo, seria o Zan Sayonara Zetsubou Sensei. Então, é o Zuko e tem o Zan, né? É, não, eu vi e eles todos se misturam na minha cabeça, eu não sei qual que é qual. Eu também não sei qual é qual, mas todos eles são legais. Não sei, eu não vi todos eles. É, realmente Z é uma letra difícil, hein? Mas, né? Se fosse X, eu tinha um nasce na lata. Que é que você Se eu tivesse terminado o anime mais antigo, eu poderia falar de Zillion, mas eu não terminei Zillion. Então... Eu não tenho 10 animes que eu terminei com Zeca. Eu não tenho. Na verdade, eu tava vendo aqui no anime list e não tem Zero Natsukaima, porque eu vi tudo e não tá na minha lista aqui. Zero Natsukaima, eu tenho os dois aqui. Eu só vi o primeiro, eu não aguentei mais, não. Repete. Eu parei na primeira temporada. Nossa senhora. É só a primeira mesmo, e mesmo assim a primeira ainda é ruim. É, só a primeira mesmo, e é o suficiente. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Eu parei Zero Natsukaima, não pela primeira temporada ser ruim, mas sim porque me deu preguiça de ver a segunda. Porque eu gostei da primeira, mas tive preguiça de ver a segunda. Não, eu também. Tipo, dei 7 pra primeira temporada, mas eu pensei, ah, não, a segunda temporada parece muito igual a primeira, não quero ver nada. E aparentemente é. Não, comigo foi só preguiça, né? Nem me lembro por quê, mas foi preguiça. Foi total preguiça. Então assim, o maior destaque mesmo da letra Z é o Zoom 100 pra mim. Uma tristeza, senhora. É, só o comentário, comentário, né? ZTC Tempest é baseado na obra de Hamlet e Tempest de Shakespeare, tá ligado? Então assim... Tempestade eu acho chato pra caralho, queria só dizer isso. Nunca li nenhum dos dois. I don't know. Tempestade é um anime de 24 episódios. Não tem no Crunchyroll, eu acabei de olhar e ele não está disponível no nosso país. O vó de Antônio está roubando. Ah, tem no YouTube. Ele diria Zatibel. Zatibel é o nome errado. É com Gik no Cachibel. Zatibel é um bom anime com Z. Eu roubaria. Eu roubaria. É roubado. É Gachibel. Não é Gaspel, não? Com é com Gik no Gaspel. Não, ah, mas aí não. Cavaleiros do Zodíaco não vale. Cavaleiros do Zodíaco não vale. Não, tem que ser Saint Seiya. Tem que ser Saint Seiya. Acho um erro. Mas. Não, isso é. Tá, isso aí é roubo. Roubo. E embaixo ele colocou ainda. Compadre Washington fez a sinopse brasileira do anime de cima. Gaspel. Enfim. Excelente. Vamos lá. Luke vai ser o próximo. Vai nós. Então, Rafa, mas antes disso, você vai agora fazer, cumprindo o seu trabalho padrão, falar das próximas edições desse podcast. Sim! Tá. Peraí. Que eu me perdi aqui, porque eu tô vendo a cara do Vilas. Peraí, que eu tenho que voltar na conversa. Opa. Minha cara? Eu tô mostrando minha cara? Não, porque você não tá transmitindo, então a tela do Discord é a sua transmissão, tá ligado? Eu tenho que voltar no texto do podcast. Ah, porque eu tô transmitindo no Discord, é verdade. É que eu não tô transmitindo. Tô transmitindo, pessoal. Tô transmitindo aqui. Sim, deixa eu voltar aqui em podcast para poder pegar a lista que o Carlinho fez para mim. Obrigado, Carlinho. Previsões para os próximos temas. 1º de setembro, KP 257, animes de mistério, meu tema. Mistério. Dia 15 de setembro, KP 258, animes com personagem mordomo mente. Por que esse tema tá aqui também? Eu queria entender, na verdade. Vocês quem não escolheu leram ele? O que eu escrevo, né? Eu não li o que você escreveu, Carlinho. Desculpa, Carlinho, eu não li, mas tudo bem. Os quatro temas subsequentes melhores votados vão ficar intercalados para não ter lacunas em branco. E esse é o primeiro que eu tô falando. Tá. Minha dúvida é, por que não tem podcast dia 26? Não vai ter dia 18, não vai ter dia 18, porque você não vai poder gravar. Não e é. Se for ter na outra semana, vai complicar que você costuma ter reunião nas semanas ímpares. Não, então, mas eu não tenho em agosto reunião. Então é isso aí. Deixa aí por enquanto, depois a gente vê daí. Então o meu tema que eu falei ali na isso, o tema do Luke agora! Meu tema que é animes que uma pessoa que fuma morre. Que esse vai ser o tema. Diz que a pessoa próximo que fuma podcast. Morre. Essa é uma boa, hein? É. Dá pra incluir One Piece. Cara, não, mas morra, tem alguém em One Piece que fuma e morre? Tem gente que fuma, mas que morre, eu não sei. Aí, o Sandy morreu na luta contra o Enel, mas essa aí nem fala nada. Ah, morreu, porra. Você faltou, Evelaz, porque você foi pro aniversário do seu sobrinho. E não, aí eu e o Luke, a gente tava discutindo, né, sobre fumantes, Naruto, e eu sempre falava que fumante morria, e aí o Luke... Vou escolher Naruto, viu? É, nos animes fumante morre sempre, o cara, mas não, não morre por causa do cigarro, morre por outra coisa. Não, mas igual no One Piece tem gente que fuma pra caralho, Rafa, tem literalmente um cara que fuma dois cachimbos ao mesmo... Não, dois charutos ao mesmo tempo, e eu acho que não morre, não. Não, o Smoker não morreu, não. Mas não, eu vou escolher Naruto, né? Por causa do Sarutobi. Então esse é o próximo tema aí. Pronto. Esse fumante do Naruto aí foi uma das melhores mortes. Grande morte. Grande vilão. Beleza. Não, é o próximo tema. O próximo tema não tem tema. Então vai ser esse. Pronto. Dia 26 que ele tá falando. Então, já bota o meu aí, Naruto, Kali. É, o meu vai ser. Eu vou encontrar um anime que tem um fumante que morre. Muito desconhecido, é isso. Eu não sei nenhum anime. O fumante morre, agora estou na dúvida. Continua, pelo amor de Deus. Sim, voltando para HKP 259, no dia 29 de setembro. Análise final da temporada de julho de 2025. Dia 13 de outubro, KP 260, tema do Evilás. Evilás, tu já escolheu o teu tema? Ainda não, né? Meu tema é hoje. É, tem a 13 de outubro, você tem tempo ainda. Vou pensar que está em agosto. Né? E dia 27 de outubro, KP 261, análise do início da temporada de outubro, nosso querido, já ia dizer inverno, tô ficando maluca, outono. E é isso, yeah. Pronto, vamos lá. Ok, só agora, aqui que o Valdeir Antônio falou que ele falou que era do compadre de Oeste por causa do Ordinário. Tá. Excelente colocação. Excelente colocação. Ordinário. Ainda assim, vamos, Luke. Então vamos lá. Antes do Luke, vamos para o sorteio. Eu vou falar, eu vou embora. Ninguém, eu não posso falar tudo tem antes de Luke. Mim. Então a próxima pessoa sorteada vai ser a Jojo. Aruca, cara, e a Jojo, a letra dela vai ser... Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, W. Mano, W é fácil. Wesley. W Wesley. W é mais fácil que Z. Se fuder. Caraca, W tem muita linguagem. Na minha lista é. Vamos lá, eu vou falar aqui de. Você escolheu. Eu vou falar aqui de Namioki Tekure. Eu vou falar de Naruto. Opa! Fala de... Aê, esse é bom, hein? Wave Listen to Me. Eu roubei, porque em japonês é com ele. Foda-se. É, que é um anime que acho que a gente não chegou a comentar muito. Talvez nem tenha comentado aqui no... A gente chegou a comentar na época que ele saiu, porque no cast a gente falou bastante. Isso. Tirei dos casts de temporada, nunca mais veio à tona no anime. Não, eu já até pensei em falar dele aqui, mas... Ele é um anime sobre uma menina que trabalha num restaurante... Que vende pão de queijo. Eu acho que ela fala de pão de queijo. Ela fala pão de queijo. Ela fala pão de queijo. É que eu confundo muito com o outro do barista que ele fala de caipirinha também. Que é, sim, né? O do barzinho, é verdade. É, que é a Koda, que ela tá passando por um fim de relacionamento muito ruim, né? Então ela tá bebendo pra esquecer aquele desgraçado maldito. Sim. E aí ela acaba falando com outro cara, porque ela tava bêbada, né? Foda-se. Ela começa a falar mal da vida dela, do cara, pra um cara desconhecido do bar. É maravilhoso isso. E aí, beleza. Passa o dia, ela tá de ressaca, tá ouvindo o rádio, aí do nada ela começa a se ouvir na rádio. E começa a ouvir as barbaridades que ela tava falando pro cara. O maluco que ela tava falando mal do relacionamento era o cara que cuidava do programa da rádio. E ele achou tão interessante a menina falando das coisas que resolveu passar no programa. O que é um absurdo, né? Não, não, não pode, pediu, né? Pediu pra menina, pode. Pra... Né? Queria dizer que ela abusava bastante do vizinho dela, que também não pode. Ah, mas aí o vizinho dela tá tudo bem. E a carne no teto? E a carne no teto, hein? E aí ela vai desesperada pra rádio, porque, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, né? E ela vai, entra na cabine E pra parar essa gravação, ela acaba tendo que fazer tipo um falar por cima de supetão, né? Pra tentar explicar o que tava acontecendo ali. E nisso ela faz sucesso. Ela faz sucesso com o pessoal da rádio, com o pessoal que tava ouvindo. E ela acaba ganhando um programa, né? E é programa de final de noite. E agora ela tem que ouvir umas narrativas que são enviadas para ela, que são meio bizarras. Mas como ela é muito bom no bate-pronto, ela torna tudo muito interessante de se ouvir. Sim. Tem a vida pessoal que tá uma merda e o trabalho no restaurante. Sim. Também, né? E isso tem toda a relação do pessoal da rádio. Tem o vizinho, coitado, que o Evilás falou, que é um coitado. Tem toda uma religião absurda que acaba raptando ela no meio do caminho. É muito bom, assim. É uma história muito engraçada. A menina, a protagonista, a Koda, ela é muito carismática, assim. Ela realmente consegue carregar sozinha um anime. Não é que os outros personagens são ruins, é que ela é realmente muito boa e muito divertida. Então, é acima da média. Eu recomendo demais esse anime. Eu recomendo demais o mangá, né? Porque o anime não adapta tudo do mangá. Exato. E pouca gente fala dele. Ficou esquecido lá em 2020. Exato. Na época da pandemia. Ficou é um anime que é difícil a gente pegar um assunto que, tipo, ah, onde eu encaixo esse anime, sabe? E eu acho muito legal também. Eu gosto bastante desse anime. Quando você fez aquele ano, inclusive, né? E a letra é muito boa, né? Pra anime. Pelo amor de Deus. Tava olhando aqui. Inclusive, é um bom anime pra TV semanal na pandemia, descansando. Nossa, era bem bom. Assim, vocês têm um anime final. Com ele, vocês queriam só destacar, só falar rapidinho? Naruto. Nanagami! Nodami Cantabile, eu queria lembrar aqui. Nodami Cantabile. Nodami sempre, né? É que como a gente eu já falei tantos. Quem foi? Number Six. Perfeito. Number Six. New Game. Eu falaria de Nagnazukara ou Nagasaki. Bichijô, né? Que tá inclusive na imagem. Sim. Aí. Tem um, eu gosto muito de Nuri Hion no Mago também. Tipo, o final, tipo, nunca adaptaram o mangá até o final, mas eu tinha um carinho muito grande pro Nuri Hion no Mago. E Noragami. Nossa, muito bom. Tem um Natsumi Bichijô que a Rafa gosta também bastante. Sim, tem Netjun no Susume, pô. Netjun no Susume. Sim, esse é bom, esse é muito bom. Não, não, né? Não. Negima, Nier Automata. Não, Negima não, pelo amor de Deus. Negima não. O anime de Negima é ruim. O mais esquecido... O mangá de Negima também não é lá. O mais esquecido do churrasco dos isekais, o No Game No Life, que... Vixe, é mesmo, né? As pessoas gostam, teve filme e nunca mais. E esqueceram que existe. Nunca mais. Eu queria dizer que a novel de No Game No Life é melhor escrita que a de Fate... aquela lá que o anime é bom. Ué, Fate Zero? Fate Zero, exatamente. A nova de Fate Zero eu não acho legal. O filme do No Game No Life é muito bom e não tem nada a ver com a anime. Não tem nada a ver. Nasa no Kanjo X é muito bom. Nasa no Kanjo X. Aí eu não gosto. Aí eu tenho nojo da barba. Esse aí é bom. Aí você tem nojinho da barba, é por isso. Tem nojo da barba. Mas é bom, bom. Não consigo. É muito bom. Não consigo. Ele tem Tiken Yokuso. Tava inclusive vendo ontem, tava cantando a música ontem. Nossa, esse é muito bom. Nejimax Reiseki, que é um anime bem esquecível. Ninguém de Ozu do ano passado, que é muito bom também. Enfim, bastante coisa. Nazuki, né? Que você assistiu a temporada passada, que você gostou, eu não gostei. Sim, sim. Ah, sim, esse é bom. Ninjou Mensou no Musume, que é outro que eu falo. É um, sou a única pessoa que lembra desse anime. É excelente anime, inclusive. No Gizaga Haruka no Himitsu. Eu lembrei desse. No Gizaga. Gosto. No Gizaga, gosto. E Niyakoi também tem. Sim, vamos lá. De passagem, Nogizaka foi uma das primeiras waifus na minha vida de animes. Né? Sim, não isso. Foi minha waifu, mas foi um dos meus primeiros animes também. Nota 6. Vamos então para a história da Jojo. Mas antes, vamos saber quem é que vai falar depois da Jojo. Então, deixa eu colocar aqui de novo tela. Ok, certinho agora. Vamos lá. E a próxima pessoa depois da Jojo vai ser o Wesley. Wesley! Eu! E o Wesley, vai, Wesley! Ele vai... Wesley, vai lá! Gira. H! Hentai! Hentai! Nossa! Mano, hentai. Se fosse nome, lugar, objeto, a gente tava fudido, tá ligado? Com essas letras. Hentai do nada. Pô, parabéns, mano. Hentai, hentai. Hentai, nome do anime Hentai. Tem o Hentai hoje, não, mas tá? Tem o anime Hentai hoje. Hoje, exatamente. Eu lembrei de Hentai hoje também. Mas antes disso, vamos lá pra Joana com o anime dela. Vamos lá. Claramente, o que o Wesley lembrou foi de Hentai hoje. Ah, mas tem um monte de anime com H que presta, gente. Tem um monte de anime com H que presta. Haikyuu. Haikyuu com H. É, pensei que está aqui. Não, não, calma, vamos lá. Primeiro é W. Vai lá. Eu tava vendo minha lista e o único anime com H, com W que eu vi até o final foi o Atashi no Shiwase na Kekkon. Bom, que é meu sim. Casamento feliz. Exatamente. Enfim, eu já falei dele aqui, tipo, escolhi, acho, pra falar de uma das temporadas. É, eu não assisti a segunda temporada ainda de Atashi no Shiwase na Kekkon. Mas, assim, eu gostei muito da primeira. É meio que de romance, assim, de até beá com açúcar e tal, né? A protagonista, pra quem não conhece, né? É a Miu. Ela é... Tipo, ela sofre abuso dentro da família dela, né? Parental, da irmã, tudo não sei o quê. Ela tratada como uma serviçal e tudo mais. Família e ela... maravilhosa. Sim, ela é maravilhosa. Enfim, e aí, por algumas circunstâncias envolvendo a irmã mais nova, a Kaia, né? A Miu, ela vai ser mandada para casar com o Kiyoka, né? Que é o, tipo, líder de um batalhão lá, tipo, bem especial, né? Tem magia nesse mundo, então ele tem bastante magia, tá bem poderoso. Só que nenhuma noiva quer ficar com ele, porque ele é muito frio e tudo mais. E, tipo, a Miu vai, né? E ela não pode voltar, né? Se acontecer qualquer coisa, ela simplesmente não tem pra onde ir. Então ela vai enfrentar aí esse Kiyoka, mas no final que... O que era para ser um relacionamento que talvez não desse certo, na verdade dá muito certo. Eles vão se apaixonando aos poucos, conhecendo um ao outro e se ajudando na medida possível, seja emocionalmente e tudo mais. Então, tipo, o anime é muito gostosinho, é muito bonito. Tem a Netflix, super recomendo para quem gosta de romance aí. É, eu gosto do casal, acho que eles são bem bacanas. E gosto de como a história se desenvolve, assim, essa coisa bem, bem calma e tudo mais. Eu super recomendo. Eu ainda não vi a temporada. Tô curiosa pra ver. Quando tiver tempo. É isso. Eu achei tão divertido quanto ver tinta secar na parede. Foi muito legal. Eu acho chato. Meu Deus. Eu acho chato. Eu entendo quem gosta. Tinta secar na parede foi foda. É duro. Mas eu li isso, o mangá, né? Mas tamo aí. Tu lembra? Né? Eu li o mangá, porque na época eu gostava, né? Quando eu vi o anime, eu comecei a desgostar. Ah, foi, eu sabia não. É, eu acho que assim, meu maior problema com esse anime é o sobrenatural. É que o sobrenatural, ele... Eu lembro disso. É uma adição que não adiciona nada, pra minha opinião, ao anime. Se fosse só o romance, pelo romance, eu acho ok. Eu acho que o sobrenatural, ele só não adiciona nada, ele só quebra as coisas. Então... Mas enfim. Não tem muito desenvolvimento, assim. Tipo, eu entendo, eu não desgosto do sobrenatural, mas eu também acho que não adiciona muitas coisas. Eu acho legal algumas coisas, até porque vai falar sobre a Mio, né? A família dela, a origem dela e tudo mais. Só que realmente ele poderia ser um anime assim, sobrenatural, e daria a mesma história, tranquilo. É, eu acho que seria mais forte a história se ela não fosse abusada, porque ela tem um grande poder, sabe? Eu acho que seria mais. Eu não sei, eu acho que o sobrenatural ele deixa tudo ainda menos interessante. Mas enfim, mas é muito bonito. É um anime que eu gosto muito do visual, pelo menos. É a abertura da primeira temporada. É isso. E o casamento é feliz mesmo? É, né? É feliz, é feliz. E aí, então tá valendo, não vi. É de boa, enfim. É de boa. Em W, eu provavelmente escolheria o Working, né? Working! Eu, Otakoi. Otakoi é amorzinho. Mas tem... Ou eu falaria do anime só pra poder falar mal, que é o Wonder Egg. Wonder Egg. Eu vi sua nota 6. Piores finais. Esse eu ia falar bem. Piores finais. Eu vi essa nota 6 aí. Animes. Eu vi essa nota 6. Eu ia te criticar. E aí eu vi que eu dei nota 6 também. Tá muito alto, Luke. Pra mim tá alto 6. Mas tudo bem. Eu ia falar com W, eu ia falar de Wakujin, Planet Survival. Tem o Witcher the Robin também, que é pouquinho desconhecido, mas eu gosto bastante. Eu ia falar, eu... Tem o Windbreaker, que vocês esqueceram, não sei como. Windbreaker, não, não esqueci. Windbreaker. Tá, é um dos... Falou a pessoa que esquece. Né? Não sei como. E eu ia escolher um shoujo, o Atashiga Mototei Dousunda. É, eu imaginei que a Jojo ia lembrar disso. Eu ia falar de Wonderful Precure, porque eu vi por um ano esse negócio. É isso. É, um ano inteiro é foda mesmo. Um ano inteiro, rapaz. Falar de Wolverine. Falar isso em algum momento da minha vida. Wolverine tá aqui na minha lista. Eu vi o anime inteiro do Wolverine. Tu viu todo? Não sei por quê. Caralho! Eu vi o do X-Men. Eu vi o do X-Men inteiro. Eu vi do Supernatural. O do Supernatural eu não vi inteiro, mas foi uma palestra sobre. Uma palestra sobre detalhes. Exatamente. Tem o Atamote que pra mim envelheceu mal demais. Eu acho que é o Atamote, eu não gosto, não. Eu gosto, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos aqui pra próxima pessoa. É, então, pra você, Wesley. É o Wesley com H. Né? Wesley. Sou eu, aí. Então vamos lá, letra H, o anime que eu uso. Calma. Ah, é verdade, né? Primeiro vamos saber quem vai ser. Se vai ser o próximo. Ou os próximos. Então, ou você mesmo. Sou eu. O Carlinho vai ser o último, então. Vai ser o último. Como é que você sabe que o Carlinho vai ser o último? Tá errado isso aí. Só sobrou eu. Absurdo. Só sobrou eu. Eu sei contá-lo, Carlinho. Vamos ver a letra do Demilás. E a letra que vai ser a minha letra vai ser... Aê, girador! Sei! Que fácil, tem um anime chamado Sei, inclusive. Que não é bom! Sei esse anime! Vamos lá, Wesley, sua vez. Deixa eu só tirar aqui. Agora sim, como Wesley, pode falar. Tem anime pra caralho com H, é absurdo. É muita sim, coisa. Tem pra caralho com H. E o anime que eu escolhi com a letra H foi o Steven Universe dos animes, né? Hoseki no Kuni. Hoseki no Kuni. Eu não sei porque que ele é Steven Universe, por causa das joias. Achei só por causa das joias, porque não tem nada. O Wesley tinha escolhido temas com o inferno só por causa de Hoseki no Kuni. Sim, oh, também. Não, nossa. O inferno? Não era o Hoseki no Kuni, não. Não tem inferno, não era. Tu tá confundindo, cara. É Hozuki no Heitetsu. É Hozuki no Heitetsu que ele tá falando. Ah, é Hozuki no Heitetsu. É com H também, inclusive. Não, sim. Hoseki no Kuni é das joias. É o das joias, né? Isso. Ah, tá. Tava confundindo, desculpa. E aí, pra quem não conhece Hoseki no Kuni, né? Se passa em um futuro meio estranho. E aí a gente tem seres, organismos, de alguma forma, né, sei lá, corpos que são semelhantes aos corpos humanos e são gems, né? E aí essas gems, elas lutam com espadas contra seres místicos que aparecem do mais completo nada, assim, pra destruir elas e usar como decoração. É isso, em resumo, né? A gente tem uma batalha ali entre... seres humanoides que são metade pedras e seres místicos que vêm do céu pra coletar elas. Acho que o máximo que eu posso falar é isso. Senão muita coisa é spoiler. Na verdade, você pode falar. Esse podcast pode contar spoilers. Escute do seu ponto de vista. Também não adianta muito falar spoiler, que não dá pra entender sem ver, né? E aí a gente tem a nossa protagonista, né? Que ela é uma pedra chamada Fosfofilite, que é apelidada de Foz. E aí ela é a gema mais frágil entre as outras, ela se quebra com facilidade. E aí meio que ela é aquela personagem que a gente vai ver um desenvolvimento ali a partir dela, e que conforme ela vai se fortalecendo no decorrer da obra, ela também vai se fortalecendo enquanto corpo também, né? E aí tem várias dessas analogias entre corpo e organismo, tem coisas desse tipo, assim. É um anime bem loucão, mas é bem interessante. É uma animação muito bem feita, tem cenas de ação assim, também espetaculares, e ao mesmo tempo é um anime que faz você realmente pensar, e tem uma estética visual bem diferentona, então fica aí a recomendação. Primeiro, eu acho maravilhoso. Ele é um anime CGI, antes que as pessoas esqueçam desse detalhe. Mas lindo. A animação CGI é belíssima. Tá? É belíssima mesmo. Claro que o mangá já é muito bonito. E ele consegue ser ainda mais bonito no anime. É inacreditável. É verdade. Não é tão detalhado quanto o mangá, mas ele consegue ser mais bonito ainda por causa do CGI. É absurdo isso. Né? E uma das coisas que eu acho mais interessantes é que, como o Wesley falou, né, a protagonista, ela vai se tornando cada vez mais forte. Mas ao mesmo tempo, porque para ela ficar mais forte, ela precisa se juntar a outros tipos de minerais. E ela, vários pedaços dela vão se perdendo e ela vai se misturando com outros minerais a partir do tempo. E a personalidade dela muda porque vários pedaços dela vão se perdendo. Então, assim, mas, né, vai, porque também, ela é chata pra caralho. A alma dela vai se perdendo. A alma dela vai se perdendo a ponto de... a cada pedaço vai sendo perdido, né? Ela basicamente se perde também como pessoa. Né? Ela deixa de ser o que ela era antes. E eu acho que no começo ela tem uma pegada mais inocente, assim, né? Então, eu odeio a forma do começo, ela é muito chata. Ela é inocente, não. Ela é irritante. Ela é inocente, eu vejo ela como um personagem inocente. Ela é irritante pra caralho. Ela é um bebê. Um bebê. Não. Ser inocente e ser chato também não quer dizer que pode ser, a pessoa pode ter os dois, né? Ela é o pode ter os dois. Então, inocente até é hoje... Até hoje sou viúva desse anime, porque até hoje eu espero. E segunda temporada. Dela, porque aí eu pensei, não, quando acabar Beastars, vai ter. Vai voltar. Eles decidiram terminar Beastars e nunca voltaram com o Rosário. Aí terminaram, aí decidiram fazer um Trigun meio ruim. E aí continua no Trigun e nada de Hoseki no Kuni. Porque o mangá é muito bom, eu adoro a história do mangá, mas como ele é preto e branco, os bonecos se misturam pra mim. Eu não sei que boneco é qual, porque é tudo preto e branco, eu não decoro o nome de ninguém. Então, pra mim, todo o visual dos bonecos do mangá são meio parecidos um com o outro. Eu fico muito perdido. Então eu preciso do anime pra entender o mangá. E nunca vai ter o anime, é muito triste isso. Muito triste. É muito triste, porque será que não fez sucesso, velho? Porque ele é mó bonito, o anime. É bom pra caramba. É bom, ele é muito bom. Muito bom. Ele ainda é um CG travado, mas como os bonecos são os minerais, faz sentido ser meio travado, né? Exato. Então, é triste. Mas enfim... Então é isso, né? Alguém tem outros animes pra falar com H? Um monte, tem um monte. Sim, vários, muitos. Ah, não, Yamata. Caralho. É muito bom. H é muito anime, realmente. O melhor pra mim... Uma lista gigante. O melhor pra mim... Hatmitsu no Clover, Hagane no Rakenzuchi, Haitogetsu no Gringar, Haikyuu, Hana Yamata, Hatarato Kaibo, muito bom. Helk, que a gente já comentou aqui antes. Higashi no Eden também. Kokujo também. Tipo, tem um monte. Horimiya. Horimiya também é com H. Sim, verdade. Não, Horimiya Peace também é com H, que é o melhor. Ah, Horimiya. Shiro. Tá bom? Tem Hatarako Mausama também com H. Não quis falar qual. Eu ia falar que é o Ricardo no Gol. Pra mim, o melhor anime com a Ricardo no Gol, legal. Você gosta mais de Ricardo no Gol do que Hajime no Ippo? Eu gosto mais de Ricardo no Gol do que Hajime no Ippo, porque acaba, né? Ricardo no Gol acabou. Acaba, né? Acaba não acabando, né? É, Ricardo no Gol não acaba, né? Tem Menina Mine. Eu falei já. Hazuki no Gekko Kojima. É que é muito grande, o nome eu só penso em Menina Mine. Não, Menina Mine, nome. Que é mais fácil, né? Tem o Hentai 8, né? Que a gente tinha comentado. Hunter x Hunter, que é um anime que a gente assistiu em call. Loucuras. Hunter x Hunter. É muito bom, Hinamatsuri. Tem muita coisa. Retalha. Muito anime com H. Tem Kirby, tá ligado? Poxa, no Kirby. Tem Ryoka, velho. Tem Ryoka também. Tem Ryoka, que eu odeio com força. Tem Higurashi. Higurashi é muito demais também. Tem Hunter x Hunter, que todo mundo esqueceu Hunter x Hunter. Não, foi o primeiro que eu falei. Foi o primeiro que eu falei, Rafa. Ai, foi, desculpa. A gente não se ouve mais, cara. A gente não tem mais paciência pra ser. É, a gente tá falando um por cima do outro. Exato. Eu odeio todos vocês, é por isso que eu não ouço isso. Que bom que vocês notaram isso. Obrigado. É animação, cara. É melhor do que todo mundo morto, sem vontade de viver falando podcast. Triste. Exato. Pô, deixa eu falar por cima da Nath. Eita, ai, ai. Esse anime é o primeiro. Opa. Não, peraí. É que o Vani Antônio perguntou quem é o primeiro, Steven Universo ou esse anime? E agora eu não sei. Eu acho que o Hoseki no Hentai é o primeiro. Mas eu não. Hoseki no Kuni. Hoseki no Kuni, desculpa. Hoseki no Hentai é outro. É o Hoseki no Kuni. Saiu primeiro, eu acho. Ele é bem antigo, né? É 2012? Deixa eu ver aqui. 2017, o anime do Hosek no Kuni, o mangá, então, não sei. 2017. Então, o Steam Universe terminou depois, mas saiu primeiro. Mas o mangá... O mangá é de 2012. É, então pronto. Eu acho que eu confundi por causa do mangá. É, mas enfim, vamos lá, vamos pra próximo. Próximo sou eu, né? Com a letra C. Mas não, mas a gente vai a letra sortear do Carleiro. A letra do Carleiro. Então, e aí eu vou me embora. Não quero sortear aqui a letra do Carleiro. Então, depois eu vou parar de compartilhar a tela, inclusive. Vamos lá. Então, a letra aqui, o Carleiro vai ter que escolher o anime, é... Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. S. S é muito fácil, velho. Já tem o anime aqui, já, tô de boa. Nossa. Já tem o anime aqui. S é muito fácil. Tá, então... Bom, galera, eu vou indo nessa. É, tchau. Adeus. Bye, bye. Boa noite. Ó, eu queria só falar, algumas pessoas vão falar que a imagem do Wesley falando tem aqui quinta parte. E a minha imagem vai ter quarta parte. Mas, em minha defesa, o Carlírio nomeou a quinta parte como imagem 4. E a quarta parte como imagem 5. Então, só pra deixar claro, aí foi proposital da minha parte. Foi proposital da minha parte. Só pra me confundir. Difícil. Tudo de acordo com o que cacou. Só pra deixar o cast com um tema estranho, mais estranho ainda. Foi proposito. Tudo de acordo com o Keikaku do Carleiro aí. Eu... Enfim. É... Os melhores temas são os temas estranhos. Eu escolhi aqui Eu escolhi entre três animes aqui, né? É... Possibilidades, mas aí eu fiz uma nova votação aqui na sorte com um dado. Talvez até tenha alguém testado um barulho aí do app. Jogou um D3? E aí, o anime que ficou foi Code Geass, Rangaku no Lelouch. Acho que tempo eu não falo de Code Geass, inclusive. Code Geass foi um dos meus animes, durante muito tempo, foi um dos meus animes preferidos, né? É, ele foi o meu. Foi o anime que me fez voltar a ter interesse por mecha, assim, porque eu era daquela galera que dizia: anime de mecha é ruim e tal. Tinha visto Gundam Wing e Macross, e era isso. O anime de mecha é ruim por causa de dois animes que eu tinha visto. É, e aí, Code Geass, depois veio, obviamente, coisas melhores no mecha, como Gurren Lagann, né? Mas o... Mas, Code Geass... Oi? Tá vazando o som de alguém. Vazou o som de alguém aí. Mas, enfim... Mas Code Geass é esse anime que é um anime que é um anime de mecha com pessoas muito famosas da... Wesley, tá vazando teu som. Tá vazando teu áudio. Animes de... que são... Eles eram da... Uma parte deles era da Sunrise, né? Que é especialista em Gana. E aí eles meio que juntaram pra fazer esse anime junto com... junto com as meninas da Clamp que fazem o character design. É só character design, né? Uhum. O roteiro não é delas. Uhum. E eles fizeram uma história que é muito, lembra muito Gundam Seed, tá? Então vou logo deixar de claro isso pra ninguém reclamar e dizer que tipo, é parecido. É parecido, não é a mesma história, mas é muito parecido. E aí ele vai contar a história do Lelouch, né? Que é esse cara. Que ele era um cara de um país chamado Britânia, e nesse universo existe esse mundo em guerra, em que Britânia é essa superpotência, que é para ser uma referência à Inglaterra, né, que tomou, né, vários países, inclusive o Japão. Tanto que o Japão, ele não é chamado Japão no começo, ele é a Área 11. E o Lelouch é esse cara que foi expulso de Britânia por causa de acontecimentos, né, que envolvem tanto ele quanto a mãe dele, quanto a irmã dele, que ficou cega, inclusive, por causa de um desses acontecimentos. E o Lelouch é um garoto muito inteligente. Ele é um garoto colegial muito inteligente. E que ele detesta a Britânia por causa disso, né? Por causa da irmã dele ter ficado cega e por causa do lance lá com a mãe dele. E então ele... só que ele é meio impotente, de certa forma. E ele vive junto dessa galera, né, do Japão, que eles meio que são subordinados, mesmo sem querer, a Britânia, né? Inclusive tem uma galera terrorista que detesta, que tenta lutar contra a Britânia. E então, tipo, parte da galera gosta dele, parte não gosta. E tem uma escolinha que tem boa parte deles são de pessoas, seriam descendentes de Britânia, né? E o único do grupo lá é o Suzaku, que é um amigo dele de infância, que ele era filho. O Suzaku é filho do antigo regente, né? Do lugar? Do primeiro-ministro. Do primeiro-ministro, né? E que acolheu ele e a Nanami, né? Que a Nanami. É Nanami mesmo? Eu não lembro agora. É, Nanami. isso que é a irmã do Lelouch, né? Então, por isso vocês têm um vínculo muito forte, como se fossem irmãos. E o Suzaku, ele tem essa ideia de tentar mudar nessa situação, só que ele quer mudar por dentro, né? Então, ele quer ser um soldado de Britânia, vai ser um soldado de tentar ser um soldado de Britânia para tentar mudar por dentro esse mundo corroído. Enquanto que o Lelouch, ele quer a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai tentar destruir na marra mesmo. E o que acontece é que, em certo momento, ele acaba se deparando com uma garota misteriosa, que é a CC, ou C2, né, para algumas pessoas, e que ela acaba dando poderes para pessoas quando ela beija essas pessoas, né? Então ela é um ser especial, né, vamos dizer assim. Que ela acaba então dando o poder pro Lelouch, que é o poder do Gears. O poder do Gears permite que ele consiga dar ordens para pessoas, quando ele usa essa habilidade, e a pessoa tem que obedecer essa ordem, de qualquer jeito. E aí tem, obviamente, tem suas limitações e tudo mais, mas com isso o Lelouch ele acaba mudando todo sua estratégia, né? E ele acaba agora sim que ele vai fazer uma grande rebelião. Então ele vai tornar toda a rebelião, né? Por isso é o Rangiaku no Lelouch, é a rebelião, né? Do Lelouch. Criar uma grande rebelião para acabar com a Britânia, né? E aí ele cria essa figura misteriosa que é o Zero, como líder da rebelião. E aí a história, eu acho a história maravilhosa, né? Até os momentos de acaso, eles são muito bem feitos, são muito bem roteirizados. E é uma história que eu adoro. Primeira temporada, segunda temporada, eu acho que toda é muito corretinha, assim. Tanto que, assim, as coisas que eu gosto menos são os OVAs. Eu também acho legais. Inclusive, o filme do Lelouch, né? Voltando do Lelouch, né? Que tem depois. Ele é mais fraco do que a série, mas ele é também interessante. Então, Code Geass é uma série, uma franquia, por assim dizer, que eu gosto muito, né? E principalmente a série Code Geass Rangiaku no Lelouch, eu gosto demais, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Como disse, foi um dos meus animes preferidos durante muito tempo. Talvez ainda. Não, não é meu anime de mecha preferido, porque como mecha eu prefiro Gurren Lagann, né? Mas como história em si, eu até gosto mais de Code Geass. E é isso. Eu gosto muito de Code Geass. Eu também, é um dos meus favoritos ainda. Agora um Code Geass eu gosto, eu não gosto muito da segunda temporada. Acho que ela dá uma perdida ali. Ainda mais quando bota o irmão do Lelouch. Eu tenho que aguentar aquele personagem do irmão do Lelouch, pelo amor de Deus. Mas os OVAs eu não cheguei a ver. Nem o OVA, nem a volta do Lelouch. Meio que ficou para trás, assim. Eu gostava muito, mas não tenho Eles muito ânimo são para ver também. opcionais, assim, não é muito nada. Inclusive, assim, muita gente fala sobre como o Code Geass, ele não precisa dos mechas, né? E aí quer defender, tipo, ele é bom apesar dos mechas. E aí tem um mangá que é exatamente a mesma história sem mechas, e o mangá é horroroso. Então não precisa, assim, da Eu porra dos também mechas. concordo, acho que não existe Code Geass sem os robôs gigantes, não. Acho que eles dão um charme pra história, assim. É que o pessoal que gosta de mecha é chato pra caralho, Tem o assim. pessoal que é meio É uma exagerado, né? galerinha chata demais, assim. Mas Code Eu Geass acho também. é importante porque os mechas são as últimas armas, né? Então quando aparece um mecha novo, que tem uma habilidade nova, é uma parada que é importante pra mudança da guerra e tal. E aí o mangá, o jeito como ele refaz pra fazer, fica tão piegas e tão fraco. Enfim, o mangá é ruim, né? Fazer o quê? Acho que pra mim o único mangá que é bom que é focado na irmã do Lelouch. Mas é isso, Code Geass. Alguém quer falar mal algum anime com você? Tem muitos aí, né? Ah, Falando em eu mim, queria aqui na época falar. Eu tava escolhendo, tava entre Code Geass, entre Carnival Fantasme, entre Cowboy Bebop, então muitos animes bons. Assim, o meu favorito Carole é Tuesday. Carole Tuesday, também é legal. Cardcaptor Sakura também, que é meu Sim. favorito. Tem Chrono Crusade. Eu gosto de Chrono Crusade, que Crusade. tem o choro mais triste da história dos animes. Final mais deprimente da história, assim. Chainsaw Man é um bom anime. Shobits eu gosto. Shobits. É, deixa eu ver. Tem bastante filme com ser bom. Chihaya Furu. Tem Chunibyo. Kanade. Nossa, já foi muito bom. Chunibyo. É, Kanade. Chunibyo. Claymore. Cinderella Boy. Mó é questionável. Até pra frente. Eu quero fazer uma pergunta pro Luke antes de ser minha vez de falar. É, Luke, nobre amigo, já que vocês querem gravar dia 25 de agosto, você quer manter aquele tema mesmo? Tema do cigarro. Dizem por aí que Cigarro. cigarro faz mal, Cali. Tá vendo muito, Mas tá tem que ouvindo ser muito personagens podcast, que Lu. morrem, né? Mas, Tem que ser não, mas tem que ser especificamente que personagens morrem. que Porque tem um morreram. Tem que podcast ser da personagens que musiquinha. morreram. Pessoal, Sim. morreram. Cara, eu não vou conseguir participar desse podcast. Não vou conseguir. Dizem por aí. Mas sim, vamos encontrar. Que cigarro faz mal, mas cigarro faz mal porque é O que é tão gostoso? Bom Ó, demais. depois vocês definem o tema, tal, tá? Vou atualizar lá no grupo, beleza? Mas enfim, né? Cara, você não viu o Fate? A pessoa Tem não precisa morrer Fate. por causa do cigarro, tá, Carlinhos? Eu É só que ela exagero. fuma e ela morreu. É só que ela fuma e ela morreu, Carlinhos, tá? Você viu o Fullmetal Alchemist? Você viu Fate? E Fate Zero tem o um boneco que fuma e morre. tô Então pronto. você pode falar. Resolvido. Ninguém morre em Fate por causa de fumo. Não, mas ele Sim, mas fumava e ninguém. morreu. E Não, Cowboy mas Bebop. se Cowboy for Bebop. porque alguém morreu por causa de Ah, o fumo, aí Calheiro não acabou o gosta de anime. Cowboy Bebop. Aí bloqueou. Eu dei 8 pra essa. Você não Tem o gosta. Cyberpunk com a letra C, que é muito bom, Sim. que reviveu o jogo, o anime de Cyberpunk, que foi incrível, assim, a história. Ti também é muito bom. Eu falei de Claymore, eu queria um remake de Claymore demais, assim, Eu queria um queria remake de Claymore demais. que mudasse a metade do filme, metade pra Pois frente, então. é, tem que. É metade, é tipo cinco episódios finais, assim. Ah, tá. Um texto pra frente. Claymore é Agora de ela fato um consegue mangá mais. que você lê e você não identifica quem é quem. Esse sim eu não consigo. Aí você tá louco. Eu não A consigo Claire. identificar quem é aquele mangá, não é A possível. Claire tem cabelo curto, a Deneve tem cabelo curto, a Melly tem cabelo curto, todos têm cabelo curto. Mas uma tem mais peito, outra tem menos peito. É complicado. Feito não, plot, por favor, plot. Enfim, vamos lá, Carlinhos, seu anime. Meu anime faz um. Meu anime, meu Deus. O anime que eu vou falar é um convite sigilo. Eu convido todos vocês para tomar um bom café agora, né? Só que não só café, vocês podem comer alguns petiscos, né? É só uma conversa descontraída sobre temas frívolos do dia a dia, do cotidiano de cada Você um. pode ver um monte de animal antropomorfizado. Vai pro inferno. É, e vocês têm que ter ciência que nesse café, nesse mundo desse anime, não são só os humanos que dominam as espécies. Na verdade, todas as espécies dominam a Terra, literalmente. Temos um panda preguiçoso, temos um pinguim reclamão. Reclama até da pinguim que gosta. Temos um urso polar que é o dono dessa cafeteria, que é um personagem maravilhoso. Temos um bicho preguiça. Temos o urso polar ensinando o pessoal a dirigir. E É, tem um o urso polar protagonista ensinando a insuportável. dirigir. É o panda, né? É o É o panda, né? panda. Você está falando do panda, que é preguiçoso. A mãe dele descendo o sarrafo nele com o aspirador de pó é maravilhoso, sugando ele, basicamente. E Insuportável, ele panda. quer trabalhar, mas trabalhar de uma maneira tranquila, fácil. E ele acaba de trabalhar no zoológico. Mas Vai assim, o trabalhar no panda zoológico. é a prova de que todo trabalho é ruim. Porque o trabalho dele é dormir e comer, e ainda assim ele não gosta. Porque todo trabalho é ruim. Incrivelmente, por mais que ele seja um personagem chato por causa disso, ele é fofo. Ele é fofo. É um personagem que tem carisma, aí que tá o problema. Ele tem carisma, ele tem presença. Shirokuma Café, um anime da saudosa temporada de abril de 2012, que teve 50 episódios. animado pelo estúdio Pierrot. E era derivado de um mangá do mesmo nome, né? E, assim, Shirokuma Café foi um marco pra mim, porque se nos 14, 15 primeiros episódios esse anime tinha uma nota extremamente alta comigo, depois o anime começou até aquela nuance de repetir situações, repetir algumas piadas, de repetir algumas falas, algumas ideias. E isso me fez acabar diminuindo a nota dele. Não deixei de gostar dele, mas acabei diminuindo a nota dele já naquela época. Então, mas isso não faz o anime deixar de ser apreciável. É só uma avaliação minha, pessoal. Não é uma regra a ser tomada por todo mundo, longe disso, inclusive. É só a avaliação que eu tenho da obra em particular. Shirokuma Café é um anime muito gostosinho de assistir, ele é encantador de diversas formas, traiçoeiro de outras formas, engraçado de outras formas e irritante de outras formas, especialmente quando você pega esse simpático panda só querendo comer bambu e ficar deitado na cama dele. Ele mora numa casa que tem trocentos pandas. Todo mundo acorda cedo, tudo bem que o panda é conhecido por ser um bicho preguiçoso, mas todo mundo acorda cedo pra fazer Tai Chi Chuan. Todo mundo acorda cedo pra fazer Tai Chi Chuan, ele é o único que fica na porcaria da cama sem fazer nada, enfim. A mãe dele trabalhando feito uma louca também, coitada. O pinguim é um caso a ser estudado, porque ele reclama de tudo. Mas quando é pra falar da... Esqueci qual é o nome do pinguim que ela acaba gostando. Tinha nome, mas esqueci. Bom, sim, deixa pra lá. Hã? Não lembro. Eu não lembro o nome da personagem, mas tudo bem. A pinguim ficou... ele ficava todo encantado. Falar com ela. Ficar perto dela. Não sei o que é ela. E não sei mais o que é ela. E por aí vai. Tá tudo bem. A humana que acaba trabalhando no café do Shirokuma, a Sasako. Grande personagem, a Sasako. Tem a alpaca, tem o lhama, tem o urso pardo. Enfim, é uma infinidade de personagens aqui que... E situações extras. E faz esse anime ainda ter um carinho da minha parte. Mesmo passados aí 13 anos da sua estreia. É um anime gostosinho. E é isso, né? Shirokuma Café é o anime que acabei trazendo pra cá. E o Valdir Antônio acabou de dar uma sugestão de tema aqui pra podcast. Que seria animes que tem pinguim. Anime Sakura Card Captor. Tirou com uma café. Uma hora o pinguim drum. Uma hora o pinguim drum. Uma hora o pinguim drum. Assim, tecnicamente, pode ser roupa de pinguim, porque aí vale as uma grau. Yu-Gi-Oh! Sora Yori. Meu Deus, eu escolhi Sora Yori. Enfim. Yu-Gi-Oh! Tem o pinguim soldado. Tem o pinguim soldado, verdade. Um dos maiores cartas de Yu-Gi-Oh! Tem bastante anime com pinguim, tá, pessoal? Shirokuma Café só me lembra o Bebop, só. Que o Bebop gostava muito de Shirokuma Café. Sim. Não vi. Letra S, eu acho que talvez seja a letra que mais tem anime com nota 10 na minha lista. Pois só é. Shakugan no Shana. Não, é Shakugan no Shana. Não, não. Só pra citar aqui na minha lista. Não, eu daria 10. Sinto Chihiro no Kamikakuchi. Tem Suzumiya Haruka no Yutsu. Haruka. Suzumiya Haruka. Haruhi. Haruka? Haruka Kanata. Suzumiya Haruka. Senen Joyu. Esse é perfeito, esse aí é foda. O Shin Evangelion Movie, que é o quarto filme. Summer Wars. Suzumiya Shoshin. Shigatsu Akimi no Uso. Tem o Showa, né? Tem os dois shows também. Sakamichi no Apollon. Shinsekai Yori. Pô, muito anime com essa, bom. O que eu separei aqui foi o Shoujo Kakumei Utena, que é maravilhoso. Opa, caralho. Maravilhoso. O Review Starlight, que é maravilhoso. Tenzan Dunk, Shangri-La, Shimoneta. Skate the Infinite. Bom demais. E o que eu tô esperando ter uma nova adaptação quando termina a Fire Force, que é Soul Eater. Eu quero muito anime de Soul Eater, cara. Eu espero. Sim, sim. Isso, e nunca fez esse sentido. O final do mangá, que não é tão mas cê, melhor que o do anime. Mas você sabe que eles estão fazendo Jojo, né? Então, depois não, mas Jojo é que eles estão fazendo Fire Force, né? Fire Force, o... quando acabar Fire Force, é pra começar Soul Eater. É obrigatório. Mas vai vir Jojo. Vai vir Jojo. O Valdir deu uma ideia de tema aqui. Não, ideia de tema não. Ideia de anime, que seria Anime do Céu das Testemunhas de Jeová. Ele falou de Shaman King também. E tem o Street Fighter, A Procura do Mais Forte, que foi um dos animes que me criou, né? Street Fighter Victory. Street Fighter Victory, por favor. Eu fui começar a gostar de anime vendo o anime de Street Fighter. Vendo a Chun-Li tomando banho. Foi demais. Não, mas esse aí é no filme. Não, a Chun-Li tomando banho é um filme. Não tem nada a ver com o Street Fighter. Como eu falei, mistura as coisas. Mistura. Problema. Muita gente mistura o filme com a série. Que são coisas diferentes, tem... porque no filme a Chun-Li é uma policial maior de idade da série e ela tem 15 anos. E o mais importante de todos, assim, o pai dos Isekai, dos animes Isekai, que é Kirito, né? Isso eu vou já tirar. Tem que ter, né? O maior de todos. Kirito. Steins Gate, muito, muito bom. Spy Family é muito legal também. Sorayori. É, Shiroba. É isso. O Spy Family, eu dei uma enjoada, assim, enorme, porque eu percebi que ele não. Ele é uma grande barriga. Nada acontece, feijoada. E sim. E aí eu. É, o Spy Family eu só vi a primeira temporada, acho que não vou ver mais nada. Mas eu gosto bastante. Porque eu gosto bastante. Como terminou o status da família no final da primeira temporada, pode ver até a décima temporada que vai ser igual. Eu concordo com você. Eu acho que talvez o mangá... final do mangá vai ser outra coisa, mas... E por último, Xinguan Dai Liren, que é Link Click, né? Mas o nome chinês é melhor. Link Click. Mas enfim, é isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa de Anime Quest? Não? Citados. Ele tá envolvendo o Vilásio? Oi, tô ouvindo. Sim. Ah, tá. O que eu ia falar é Tsukitei Nayo, que é a adaptação de um mangá shoujo. Aí tem Special Way também. Esse é legal. Skip Beat. Esse bicho é legal. E Sekaiichi no Hatsukoi, foi o meu primeiro BL. Então... Nossa, eu achei isso horrível. Seijo no Marioku Aba no Des, que é aquela menina que é o Sekai lá da menina, que vira mais e tudo mais também. E tem Suga Apple Fairy Tale. É, e Suga Apple Fairy Tale também. Tem. Isso é legal, né? Tem... Ele não falou, mas tem, obviamente, Sensei e Slayers, né? Que vieram pro Brasil. É. E não é Sensei, né? Que agora Sensei no Gargantia? Sensei no Gargantia. Eu gosto anime, também. Anime profundo. Muitas piadas, que seria difícil meu falar desse anime e não ter piada. Nossa, agora que eu entendi. Enfim. Sensei no Gargantia. O anime não ajudava muito, não, tá? Também fazer umas trocadilhas que era complicado. Ai, credo. Enfim, mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast especial aí, falando sobre um tema totalmente aleatório, que surgiu de maneira totalmente aleatória. E que foi legal, pelo menos, pra gente lembrar, né? Animes que provavelmente a gente não ia falar tão cedo aqui nesse cast e que teve a oportunidade aí da gente explorar um pouco. Então, e descobri que a letra Z realmente não é muito boa para os animes, não. Vamos aqui, então, para o momento recadinhos do Padim. Ok, vamos para a edição 129 da sessão Recadinhos do Padrinho, com dois temas. Só que esses dois temas hoje vai ser especial, porque envolve uma obra que eu entendo muito pouco dela, confesso, eu entendo muito pouco. Por isso eu vou passar a vez para o nobríssimo podcaster Evilásio falar desses dois temas que têm sua importância, sim, mas eu só não me sinto à vontade de falar deles porque eu entendo pouco da obra, que é o tema dos dois das duas chamadas. Nobríssimo podcaster. É isso aí, nobríssimo podcaster. Então, são dois sobre One Piece, né? One Piece que teve recentemente o trailer da segunda temporada live action. Sair, né? Então foi aí as redes sociais ficaram polvorosas, né, com esse trailer. Mas eu vou falar de duas outras coisas, né? sobre um lance curioso, né? Que o pessoal está usando a caveira do mangá de One Piece como símbolo de rebeldia na Indonésia, né? Então, um tema, na verdade, político, de certa forma. Que desde julho, quando o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, pediu para que a população hasteasse a tradicional bandeira nacional de cores vermelha e branca antes do dia da independência, celebrado em 17 de agosto, outras bandeiras começaram a aparecer nas ruas, contrariando o pedido, os indonésios escolheram a bandeira de cor preta com um símbolo de caveira e dois ossos cruzados, conhecido como Jolly Roger, né, que é a caveira. Que é a bandeira clássica dos piratas, né? Mas o pessoal tá usando muito mais de One Piece. Desde então, elas são vistas nas ruas, portas de casas, veículos e pinturas em muros e paredes. A opção simboliza o descontentamento dos indonésios que criticam um governo que, segundo eles, está cada vez mais centralizado. Então, Jolly Roger já é conhecido há séculos e ganhou espaço também no mangá One Piece, de Eiichiro Oda. Aí fala aqui sobre a animação, e aí pulando essa parte que fala sobre One Piece. Alguns representantes do governo afirmam que o manifesto é uma tentativa coordenada de dividir a nação. Alguns chamam o movimento de traição. Ainda assim, segundo a BBC, o ministro secretário de Estado, Prasetyo Haj, diz que o próprio presidente não tem objeções às bandeiras com forma de expressão criativa. No entanto, não devem ser usadas para desafiar ou diminuir o significado da bandeira vermelha e branca. As duas não devem ser posicionadas lado a lado para convidar comparações ou conflitos. Com o aumento crescente do uso de Jolly Roger, a polícia de Jakarta afirmou que está monitorando o uso de bandeiras e símbolos não nacionais que não estejam alinhados ao espírito nacionalismo, incluindo bandeiras de pirata ou temáticas fictícias. Apesar de não existir nenhuma lei que restringe o uso de bandeiras fictícias, a legislação determina que, caso elas sejam hasteadas, que sejam junto à nacional. E esta deve estar sempre em posição superior. Então tem várias imagens, né, da bandeira de One Piece junto da bandeira lá da Indonésia. E aí tem muito a ver com também o One Piece, né? Ser um anime que ele fala muito sobre libertação. É a famosa monarquia comunista, né? O pessoal fala em One Piece, confuso isso. Mas enfim, né? É isso aí, né? Então, queria trazer essa daí. E falando sobre One Piece também, One Piece Heroines será adaptado para anime, né? Ela é uma coleção de histórias que são focadas nas personagens femininas de One Piece, né? E que o mangá fez sucesso e é um espaço legal, né? Para lembrar mais ainda as personagens femininas de One Piece. Então, One Piece Heroines será adaptado para anime, que permitirá a mais fãs descobrir esta história focada em heroínas do universo do criado por Eiichiro Oda. Apresentado em 2019, One Piece Heroines é uma coleção de pequenas histórias em prosa, nas quais Jun Hasaka e Sayaka Sua contam e ilustram eventos com as várias heroínas de One Piece. São histórias inesperadas, aventuras diferentes do que poderia esperar, que colocam o destaque em vários personagens. Nami, num desfile de moda, Robin, a decifrar textos antigos com Koala e Sabo, vive a receber uma carta de amor de um admirador, ou Perona a lutar com Zoro e Mihawk pela última garrafa de vinho. São alguns exemplos das histórias presentes nesse mangá. As histórias estão disponíveis em inglês em todo o mundo, através da Viz Media, que publicou dois volumes do mangá também. Então, só para falar aí, teve um evento de One Piece, né? Faz pouco tempo aí, um evento. Todo ano tem, aí esse ano foi meio que especial, porque foi a primeira vez que foi liberado stream para todo mundo, né? Então todo mundo pôde acompanhar. E aí teve algumas novidades sobre a série, né? Então, só para trazer aí, quem é fã de Saiu o One Piece, trailer, né? teve o Saiu o trailer e tudo trailer. mais. Pois é. Então, é isso. Esses foram os recadinhos que eu trouxe. Eu tenho um recadinho. E o Luke tem um recadinho Deu um também. recado. Deu Que a banda X Japan está ameaçando processar Dandadan sim, pela retratação da banda no anime. a gente já falou isso. Ué, por quê? É porque tem uma banda no anime que usa. É uma banda de heavy metal que usa Visual Kei. E aí Ah, lembro. os advogados do X Japan chegaram para os integrantes principais do X Japan e disse, ó, tá vendo isso aqui? Acho que a gente pode processar. É um absurdo, É porque eu né? só li o Porque mangá, não tinha visto no anime o próprio líder, né, o Yoshiki, ele curtiu a animação. Ele falou, e que legal, né? ainda. Nossa, que E legal, vou processar. E aí depois o advogado falou com ele e falou: ih, galera, vai processar, hein, galera. Pra ganhar o dinheiro. Vamos ganhar o dinheiro. Ah, é porque a Sony gerencia a nossa música, então pode rolar um processo aí, galera. Assim, eles não usam a música do X-Japan, tá? Só pra deixar claro. É só a música baseada na música deles. O visual. Do pessoal é deles. Mas assim, eu acho meio ridículo, né? É meio ridículo. É como se, ah, então esse tipo de visual, esse tipo de música, então é nosso, então a gente pode processar quem fizesse. É, eles criaram a música. É uma homenagem. Processar o Larkin Cell, porque na época que ele surgiu também ele usava o visual meio que aí. É uma homenagem? É uma homenagem, claramente é uma homenagem à banda, assim. Sim, com certeza. Sim. Mas é uma homenagem, é isso, pô. Ameaçar processo pela parada, sendo que o próprio líder da banda viu e pensou totalmente inocente, curtiu a homenagem e depois me veio falar de processo, é uma putaria, uma palhaçada desse mundo que vivemos, né? Então, excelente cena, hein? No quadrinho, tipo, é 3 páginas só, tipo, é rapidinho, e no anime eles adaptaram, fizeram uma cena excelente, assim. Excelente, exatamente mesmo. Enfim, é isso, com isso a gente termina. Vamos lá, cara, termina a sensação. Estamos encerrando nesse momento a edição 129 da sessão Recadinhos do Padrinho. Obrigado. Vamos então para as considerações finais, meus caros amigos. Então, vamos começar pelo nosso convidado, Luke Lucas. Suas considerações finais? Eu fui no médico para ver o meu problema de visão e tudo mais, né? E tenho que trocar de óculos e tudo mais. E agora eu tô tendo que passar colírio e um remédio muito esquisito, que ele é uma pomada, que eu tenho que passar pomada no olho. E isso é uma das piores sensações que eu já tive na vida, porque é muito esquisito, deve ser, cara. Deve ser horrível. Porque eu não posso passar com o dedo, porque pode infeccionar o olho, né? Eu tenho que passar naquela parte rosada debaixo do olho. É. E é horrível. Não recomendo pra ninguém. Não quero isso na minha vida mais, não. Muito triste. Eu vou te falar que a minha médica também disse que eu tinha que usar colírio, mas eu usei até acabar o colírio e eu nunca mais comprei. É horrível, porque o colírio você tem que apertar com força pra sair uma gota daquela porra. Exato. E é uma expectativa de uma... Você me lembrou que eu tenho que comprar o colírio de fato pra usar. É uma expectativa de um negócio que vai cair no seu olho, é horrível. Quase nunca cai, né? Cai errado. Tava... É foda. É terrível, eu não gosto também não. Mas é que o meu olho tem andado muito seco, eu tenho tido problema de visão de manhã. O meu também tá muito seco e era pra eu fazer, porque eu troquei recentemente de óculos também. Então... Mas essa da pomada, cara, não recomendo pra ninguém não. Não, porque a pomada, infelizmente, não tive que fazer. Então. Jojo, seus considerações finais? Não vou levar mais pra um podcast, hein? Tô meio cansado, tô com sono. Espero que todo mundo descanse aí, tenha uma boa semana. E até o próximo mesmo. E aí, então. Ok. Wesley? É isso aí, gente. Em breve vai ter novidades aí no meu canal do YouTube. Tô planejando um podcast com uma amiga, então vou divulgar aqui quando sair. E é isso, no meio do semestre, fazendo filme. Tava trabalhando com assistente de som, microfonista, mas tudo bem, né? Muito, muito interessante. Mexer com isso no cinema, mas é doideira. Enfim, é isso. Boa noite aí. E Carleiro? Agradecendo a todo mundo que esteve aqui presente, escutou ao vivo ou depois do cast ter sido lançado. Visite os blogs de sempre, Anime Coach, Netwink, seus patrões do Kyodai Podcast, que é o âncora da iniciativa Kyodai. Siga as redes sociais. E até daqui 15 dias, no final de agosto, com um cast que... vamos trabalhar direito esse tema do fumo aí que tá complicado. É isso, obrigado. É, esse tema é maravilhoso. Tá complicado pra você. Você tá muito chorão, Carlírio. É pra ver o anime que a pessoa morre fumando. É simples, é coisa fácil, pô. É fácil. Pelo amor de Deus. É fácil mesmo. É quase um carinho. Eu não sei se o Gelato tá concordando, se ele tá sendo irônico, mas tudo bem. É uma conscientização que o cigarro pode fazer as pessoas morrerem. É isso. É tipo beber manga com leite. É complicado. É mentira. Mas enfim. Considere que fumar já é uma morte. Olha aí. Enfim. Antes de eu falar minhas coisas, só ler aqui os últimos comentários do Valdeir Antônio. Que primeiro ele falou, que legal, vou processar, kkkk. E aí ele lembrou que o anime fez referência de Volta para o Futuro. Então, tem aí outras possibilidades de processo. E ele também disse, anotado, não passar pomada no olho. Ok. Então, é, pomada ocular. Pomada ocular. Existe. Dá pra fazer uma técnica de Naruto com esse nome aí. A gente viu aí. Pomada ocular tem, eu trabalhei em farmácia já. Ué, é assim, ué, o Lucas. Tem, eu tô acabando, Luke, acabei de falar que eu tô passando essa merda. Acabou de falar que eu tô passando. Tudo bem, tudo bem. Achei que você tinha desacreditado da existência disso agora. Não, não, a gente acredita. A gente tá dizendo pra não passar porque é ruim mesmo. Ah, é horrível. Enfim. É, e, enfim, como o Caio falou, né, visitem os blogs parceiros, visitem o Netoin, o Anime Coach e o Yopinando. E visitem também o Discord do Yopinando. Pra discordar naquela porcaria lá, pronto. E vocês podem conversar conosco e assistir anime junto conosco todos os domingos, né? Alguns de nós, né? Todos os domingos. Nessa temporada a gente tá vendo os três animes, a gente tá vendo o Kaiju número 8, segunda temporada, que tá insuportável. Imagino. A gente tá vendo Necronomicon Cosmic Horror Show, que tá intrigante. E a gente tá vendo System Animation, que é o anime 2.0. Maravilhoso. Bom demais. Absoluto cinema dos animes. Absoluto cinema dos animes. Ele tem literalmente um episódio que tem 10, 11, sei lá, dezenas de episódios em cima de um mesmo episódio. É maravilhoso. É, parece a gente aqui no cast, falando todo mundo em cima um do outro. São quatro episódios, tudo em cima do outro. Todo mundo, é caramba, porque só quer escutando vocês. O Neucalir é um dos episódios que fica calado ali no canto. É maravilhoso. Recomendo a todo mundo ver o episódio 5 de System Animation. E é isso. Com isso a gente vai terminar. Um abraço a todos. Nos vemos daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semanas. Com o tema do Luke, com o tema de animes que tem pessoas que fumaram e que tem pessoas que morreram. Que não necessariamente são as mesmas pessoas que fumaram. Não. Não. Não. Boa. Já tá deixando errado. Não, tem que ser o fumante que morre. É o fumante que morre. Desculpa. Tem pessoas, tem personagens que fumam e que morrem, mas não necessariamente eles morrem porque fumam. Exato. Não, fumaram. Exato. É, aí faz sentido. Pode ser uma morte simbólica, pode ser uma morte simbólica. Ou pode ser uma morte porque, na verdade, ele era o grande vilão do anime, como é que a gente vai defender aqui em Naruto, eu e Wesley. Eu vou defender Gintama. A Jojo botou um que machuca. Machuca, verdade. É isso. Falou, pessoal. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.